pronto? Vamos ver. Oi, Nacife, tá me ouvindo? Tudo bom, Júlio? Estou ouvindo sim, Bichão. Dê só com aqui a imagem aqui. Fala só um pouquinho para ver como é que tá chegando aqui, Júlio. Olha, eu não vejo sua imagem, eu só ouço sua voz. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Só um pouquinho que tá entrando aqui. Fecha aquele quadrado ali depois. Valendo? Pronto. Bom, sua imagem continua sem ver, mas a sua voz está perfeita. Tá joia. Ô, deputado, como é que você vê as esquerdas aí, depois do impeachment e dos problemas aí que ocorreram com as últimas eleições? Como é que eu vejo as esquerdas, Nacif? É. Bom, eu acho que nós não estamos no melhor momento para nós, né? Nós das esquerdas, membros das esquerdas, não estamos no nosso melhor momento. Eu acho que os erros do PT, e esses erros não podem ser ocultados, eles não podem deixar de ser reconhecidos. Os erros que o PT cometeu durante esses 13 anos de gestão e de condução de um pacto de classe, digamos assim, mas a cobertura mediática, a maneira como os meios de comunicação cobriram esses erros, dando uma ênfase demasiada a esses erros, como se só o PT tivesse errado, como se só o PT cometesse esses erros, levaram a uma antipatia generalizada em torno da esquerda. Quer dizer, o antipetismo não representa só um ódio ao PT, uma aversão ao Partido dos Trabalhadores, mas, de resto, a toda a esquerda. Porque o PT passou a ser odiado não necessariamente por causa desses erros que ele cometeu, ou seja, um envolvimento em esquemas de corrupção, digamos assim. Mas o PT passou a ser odiado pelas suas virtudes, né, pelos seus acertos. E esse ódio se estendeu ao conjunto das esquerdas. O resultado das últimas eleições provam isso, né, das eleições municipais. Não é o melhor momento para as esquerdas. Os discursos populistas e demagógicos estão prosperando junto, principalmente, à classe que não deveria comprar esse discurso, mas que está comprando, que é a classe C, que foi a classe beneficiada pelos anos petistas. Acho que é a hora da gente parar e reavaliar, né, as nossas estratégias, os nossos erros. A conciliação de classes proposta e tocada pelo PT fracassou. Então, quais são as nossas alternativas doravante? Né? Quais devem ser as nossas estratégias? Como a gente deve se recolocar e se reaproximar do povo, digamos assim? Há muitos partidos de esquerda abandonaram as organizações de base, né? O trabalho de educação política necessário, que deveria ter sido tocado, não deveria ter sido abandonado, foi abandonado. Os militantes dos sindicatos e organizações da sociedade civil foram cooptados durante os anos petistas, se tornaram gestores públicos, foram incorporados à gestão e, com isso, o movimento social perdeu o seu papel de crítica, de pressão sobre o governo para fazer o pender à direita, para impedir que os membros do governo se locupletassem ou fossem seduzidos pelos esquemas de corrupção típicos da direita, né? Típicos dos liberais de direita. Então, é dessa maneira que eu vejo, que eu encaro o momento. Tá. Ô, deputado, tem essa crítica da perda de contato aí com as bases, com os movimentos sociais, mas tem uma outra crítica também, que foi o amadorismo para tratar com as estruturas de poder, o judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, o próprio Congresso. De que maneira que eles têm que rever isso aí? Quais as bases de um relacionamento republicano não ingênuo com esses poderes? Eu não acho que foi bem... qual foi a palavra que você usou? Foi um amadorismo? Eu não acho que foi amadorismo, Nacif. Eu acho que foi até mais ingenuidade, sabe? Está provado que durante as gestões, petistas, os governos petistas, os governos Lula mais o governo Dilma, está provado que as instituições republicanas ganharam autonomia. Por exemplo, instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal, nunca gozaram da autonomia que passaram a gozar durante os governos petistas, não só de autonomia, mas de investimento na própria infraestrutura. Essas instituições são autônomas e, graças a essa autonomia, puderam, inclusive, investigar os esquemas de corrupção. Acontece que nós somos um país desigual, marcado por uma profunda desigualdade social, um partido que é desigual no que diz respeito às oportunidades, um partido que varreu, um país que varreu para as margens, boa parte da sua população. Então, essas estruturas, essas instituições republicanas, que passaram a gozar de mais autonomia e de investimento nos governos petistas, são formadas por pessoas que vêm da classe média ou da classe A, digamos assim. São pessoas que têm a vantagem de terem nascido em famílias com renda e oportunidades e que puderam fazer concursos públicos e entrar nessas instituições, né? Então, ainda que também durante a era Lula, os concursos públicos tenham se democratizado um pouco mais, até mesmo por conta da política de cotas, as chamadas políticas afirmativas, tenha modificado um pouco a paisagem dessas instituições. Mas, em geral, as instituições são compostas por pessoas que vêm dessas classes, pessoas que defendem uma meritocracia, embora, se elas pensassem bem, não existe meritocracia quando você tem muito mais oportunidades do que outras pessoas, quando você tem muito mais chances de empregabilidade do que outras pessoas, quando você estudou em melhores escolas do que a maioria da população, quando você contou com cursinhos e preparatórios para concursos públicos, enfim. Ou seja, essas instituições são formadas por pessoas que têm essa mentalidade, que se identificam com o discurso liberal, meritocrático, pessoas que estão eivadas de preconceitos raciais, preconceitos de classe, preconceitos de gênero, por exemplo, preconceitos em relação à população LGBT. Então, essas pessoas estão nessas instituições e é de se esperar que elas nutrissem um ódio por um partido que estava modificando essa estrutura, um partido que estava, digamos assim, ampliando as oportunidades para as minorias sociais, étnicas, sexuais, de alguma maneira. Então, eu não acho bem que foi amadorismo, foi uma certa ingenuidade, uma certa crença de que o investimento nessas instituições, a autonomia, levaria essas pessoas a agirem com republicanismo. Elas não estão agindo com republicanismo. Mas a prova disso é a maneira, só para concluir, é a maneira como o judiciário, sobretudo notadamente Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, no Ministério Público, vem conduzindo a Lava Jato. Não é a prova cabal de que eles não têm um interesse em fazer em dar um tratamento republicano, um choque de republicanismo nesses esquemas de corrupção, nessa promiscuidade entre interesse público e interesse privado. O interesse deles tão somente está provado na maneira como eles conduzem, nos vazamentos que eles fazem à imprensa, na maneira como eles investem em determinadas figuras e esquecem outras, que o objetivo deles é erradicar o PT. E erradicar o PT não por causa desses erros do PT, desse envolvimento em esquemas de corrupção, mas talvez porque o PT seja um partido que, nesses anos da era Lula, mais o primeiro governo Dilma, tenha mexido nessa estrutura de desigualdade. Entendeu? E quem está dizendo isso não é um petista. Quem está dizendo isso é alguém do PSOL, que é oposição ao PT, e que tem muitas críticas à maneira como o PT se deixou seduzir, ou o PT não, as pessoas do PT se deixaram seduzir pelas elites econômicas, entendeu? Como eles se deixaram seduzir pelo poder, como eles foram picados pela mosca azul e passaram a olhar o povo dos gabinetes, né? com uma perspectiva de gabinete, de escritório, completamente seduzidos pelo poder e pelos privilégios que o poder traz. Deputado, o senhor coloca aí essa questão dessas corporações públicas serem constituídas por uma classe média que já tem preconceito de classe. E coloca, ao mesmo tempo, o fato do pessoal que ascendeu da classe C não ter dado o devido reconhecimento e ter se comportado como classe média. Será que não falta para as esquerdas um discurso para a classe média? Falta sim. Vou te dizer uma coisa. Por que o PSDB está levando vantagem nessa conjuntura política? Por que o PSDB encontrou um momento, achou que era o momento certo de dar um golpe contra a democracia, né? De perpetrar esse golpe contra a democracia com a ajuda do PMDB, esse partido traidor que traiu o PT? O PSDB achou que era o momento certo justamente porque Lula e Dilma, nos seus governos, fizeram essa possibilitaram essa mobilidade social, a ascensão dessa nova classe média. Só que, junto dessa ascensão da classe média, e essa ascensão é representada pela possibilidade de consumo, que não é algo ruim, porque cidadania é também poder consumir, mas junto dessa possibilidade de consumo, não veio uma educação política, o reconhecimento de que as pessoas estavam consumindo devido a políticas públicas implementadas pelos governos petistas e que garantiram uma mobilidade social e uma mínima distribuição de renda. Elas não reconheceram dessa maneira. Elas acharam que a mobilidade social se deu, em parte, de formação evangélica, porque Deus permitiu, e esse é o discurso dos pastores nas igrejas, né? Quer dizer, foi Deus que garantiu essa mobilidade social e não as políticas públicas de um partido de esquerda. E a outra parte, que não é evangélica, acha que é uma questão meritocrática, né? Que ela ascendeu por meritocracia e não por políticas sociais garantidas. Então, o PSDB então, aproveitou essa ascensão e essa nova classe média que se identifica com os valores liberais e nadou de braçada. Porque é isso, o PSDB não tem um discurso para pobre. Quem tinha um discurso para pobre era o PT. O PSDB sempre teve um discurso para a classe média. E uma vez que o PT permitiu que os pobres ascendessem para uma nova classe média, e o PT não garantiu ao mesmo tempo uma educação política, seja no sistema formal de educação, seja em sistemas informais, né, por meio da democratização dos meios de comunicação, por exemplo, que não houve, por meio de um investimento do partido nas comunidades de base, né, as organizações de base, enfim. Como essa educação política não acompanhou, é de se esperar, não vou dizer natural, mas era de se esperar que essa nova classe média se identificasse com esses valores liberais, com a ideia da meritocracia, com uma vontade de se distanciar dos pobres, de fazer uma distinção social em relação àqueles que ainda estavam na pobreza. E, portanto, o ódio ao PT construído pelos meios de comunicação, né, inoculado a conta gotas, né, diárias, conta gotas como metáfora da programação diária do jornalismo, sobretudo do Jornal Nacional, do Jornal da Globo. Essas pessoas, esse envenenamento que os meios de comunicação fizeram nessa nova classe média, que só se informa pela televisão, levou a esse ódio. Agora, é claro que a esquerda precisa, nesse momento, rever o seu discurso. Eu volto a dizer, a gente tem que pensar uma maneira de se reaproximar. Né? O PT, durante um tempo, conseguiu se aproximar, seja através das organizações de base, seja porque o PT estava próximo, por exemplo, da esquerda católica e das comunidades eclesiais de base. Eu, por exemplo, sou um egresso das comunidades eclesiais de base. A politização da minha existência se deu no movimento pastoral da Igreja Católica, que tinha uma afinidade muito grande com o PT. Eu nunca fui filiado ao PT, mas eu sou cria das comunidades eclesiais de base. Eu fui da PJE e da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, e da Pastoral da Juventude Estudantil. E eu venho da miséria, eu não venho da pobreza, eu venho da miséria. Para você ter uma ideia, a água encanada só foi chegar na minha casa quando eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe era lavadeira de rio, para você ter uma ideia. Então, não quer dizer que os pobres não possam acessar e não possam ser politizados. Eles podem sim, desde que a gente formule um discurso. Durante um tempo, o PT manteve esse discurso e, por isso, o PT conseguiu vencer as eleições. Né? Ele pôde fazer a conciliação de classe porque ele montou um discurso que, ao mesmo tempo, chegava à grande maioria, aos mais pobres, e um discurso para as elites econômicas dizendo que elas não perderiam grana, que os banqueiros continuariam ganhando dinheiro e ganharam muito dinheiro na era Lula. Né? Decidiram, na verdade, varrer o PT do condomínio do poder por causa da crise econômica mundial. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que as elites pensam. Por isso decidiram varrer o PT, usando o discurso da corrupção. Mas é isso, está na hora da gente repensar como se reaproximar. A esquerda, Nassif, e eu vou dizer o próprio PSOL, né? Ainda tem muita gente com os corações e a mente em 1917. Né? Os sindicatos não reformularam os seus discursos. Né? A Kombi do sindicato e o megafone já foi. A gente tem que renovar nossos canais de comunicação, nossas expressões. As pessoas estão plugadas em redes agora. Né? Existem outros assuntos da política que afetam muito mais as pessoas. Não adianta, por exemplo, você chegar para pessoas... vou dar um exemplo das pessoas que trabalham em call center, por exemplo. Telemarketing, call center. Elas não têm identificação. Se você falar com um discurso de classe para elas ou um discurso de categoria profissional, não vai seduzi-las. Elas não se sentem... elas não têm identificação com aquele emprego. Elas estão ali para ganhar aquela grana, mas elas não querem defender aquele emprego. Elas querem outra coisa na vida. Então, essas pessoas poderiam ser interpeladas por outros outros discursos, por outras questões que lhes afetam, por exemplo, a questão de gênero, a questão da orientação sexual, a questão étnica, da identidade religiosa, a questão ambiental. Ou seja, a esquerda do século XXI, ela ainda não se apresentou, ela se faz presente em pessoas, por enquanto, em algumas pessoas. E aí, modéstia à parte, eu vou dizer que eu sou uma dessas pessoas. Eu trago uma agenda nova para a esquerda. Tem outras pessoas, né, Marcelo Freixo, talvez, a Marina Silva em alguns aspectos, no aspecto ambiental. Quer dizer, por enquanto há pessoas, mas a gente, como conjunto, a gente ainda não se apresentou e não desenvolveu estratégias de como levar isso à grande massa, ao povo. Um dos pontos centrais hoje é o seguinte: vamos pegar a agenda da Marina Silva lá, quando ela começa a campanha dela, a primeira campanha, ela pega muitos coletivos. Ela abre um espaço para esses coletivos que a própria executiva do PT não tinha aberto aí. Esses coletivos, eles querem fazer valer os seus direitos. Agora, fazer valer os seus direitos é fundamentalmente uma questão de orçamento também, de participar do orçamento, dos gastos orçamentários. E na hora de definir a política econômica dela, era uma política de menos Estado. É a mesma coisa do governo Lula e Dilma aí, quando, com as concessões que fazem ao mercado financeiro. Eu não vejo nas esquerdas, eu vejo as posições pontuais de defesa de direitos de minorias, mas eu não vejo uma proposta econômica capaz de unificar as esquerdas em torno de um discurso que seja comum a todos esses grupos aí. Como é que trabalha essa questão? É uma questão difícil de trabalhar, Nassif, porque você tem toda a razão, né? O programa econômico da Marina era um programa liberal, como de certa forma Dilma e Lula cederam também ao liberalismo econômico no seu programa, certo? Cederam, ambos cederam, a Dilma até um pouco mais na sua proposta, tanto é que eu acho que ela pagou também o preço junto às esquerdas ou ao eleitorado progressista de esquerda, por ter, depois de eleita, e eleita graças ao diferencial que a esquerda produziu no segundo turno, ela apresenta um programa que não era radicalmente neoliberal como é o de Michel Temer, mas que já cedia demais às pressões do mercado financeiro e das elites econômicas, certo? Uhum. De fato, você tem razão, a gente não tem ainda como conjunto um programa econômico, né? Como conciliar, por exemplo, um estado do bem-estar social, um estado sustentável, porque temos que pensar cada vez mais em termos de ecologia, em termos de recursos naturais que nós temos diante de todas as ameaças ambientais que o aquecimento global traz, né, e as mudanças climáticas trazem. Nós temos que pensar sempre no desenvolvimento sustentável. Então, como conciliar as liberdades individuais, portanto, o Estado não se meter nas liberdades do indivíduo, conciliar isso com um Estado que, ao mesmo tempo, assegure o bem-estar social, né, um Estado que regule o mercado de modo a não produzir essa injustiça social, essa desigualdade que é uma injustiça social. Um Estado que garanta uma tributação que incida sobre a renda e não sobre o consumo. Né? A gente ainda não elaborou esse programa. Nós ainda não temos... Nós temos, por exemplo, alguns economistas de esquerda que começam agora a aparecer. A Laura Carvalho é um exemplo desse. Quer dizer, nós temos poucos aparecendo, não elaboramos ainda esse programa. Talvez também essa seja uma das tarefas mais urgentes, né? Elaborar um programa econômico de como lidar numa economia globalizada como é a economia mundial hoje, né? Profundamente globalizada, num capitalismo tardio como esse e sob uma crise econômica mundial, como pensar essa relação entre Estado e mercado. Né? É difícil, porque algumas pessoas de esquerda ainda pensam que é possível um Estado máximo, né? Nos moldes de como foi o Estado da União Soviética. Ainda tem gente que pensa nisso, por incrível que pareça. E me parece que não é possível se pensar isso hoje em dia. Não podemos pensar nesses termos mais. Nós temos que pensar numa conciliação entre um Estado do bem-estar social que, ao mesmo tempo, quer dizer, que corrija as distorções que o mercado pode produzir, a desigualdade que o mercado pode produzir, e proteja da sanha do mercado, da voracidade do mercado, áreas estratégicas como educação, saúde, tecnologia e ciência e tecnologia, que são, eu diria que são as três áreas estratégicas, e colocaria uma outra, que é a segurança pública, que também não podemos deixar que o mercado se encarregue da segurança, né? Nem da privatização das prisões, nem da privatização das prisões, nem tampouco da privatização da própria segurança, a vida das polícias, tá, né? Que vem das polícias. O deputado, então, essa é uma tarefa, tá, a ser feita. E a gente, digamos, está começando a fazer agora de maneira mais clara. Tá. Deputado, vencer as eleições no Rio de Janeiro vai ser uma grande oportunidade ou um grande risco para o PSOL? Como vai ser uma grande oportunidade ou o quê? Ou um grande risco aí, dadas as dificuldades que vai encontrar pela frente? Olha, eu acho que tem as duas coisas estão presentes, né? As oportunidades e o risco. Todo novo traz oportunidades e riscos. Eu acho que o Marcelo tem um programa de governo muito consistente, construído de maneira muito consistente, não só porque ele conheceu experiências de gestão de cidades em outros lugares do mundo, soluções que prefeitos de outras cidades apresentaram que foram muito bem sucedidas, soluções para a mobilidade urbana, soluções para a segurança, ou seja, a participação do município na segurança pública, soluções de geração de emprego e renda, de acesso à cultura, para a educação, ou seja, o programa é muito consistente, não só por conta dessas experiências que ele conheceu, mas porque também o programa foi construído por mais de 6 mil pessoas no Rio de Janeiro, que se envolveram na construção através de um projeto chamado Se a Cidade Fosse Nossa. Então, tem um programa muito consistente, tem pessoas muito competentes, que caso ele seja eleito, vão compor o governo, né, que serão convidados para tocar as secretarias estratégicas. Então, diante disso, nós temos uma oportunidade, sim, de ser um laboratório, não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo, de fazer uma super gestão na cidade e transformar o Rio de Janeiro numa cidade, de fato, maravilhosa. Porque, no momento, como diz Elizabeth Bishop, o Rio de Janeiro é um maravilhoso cenário para uma cidade. Mas não é uma cidade maravilhosa, é uma cidade partida. Então, o Marcelo tem essa oportunidade. Mas tem os riscos, porque os inimigos estão lá, né? Eu creio que a Rede Globo não vai dar trégua para Marcelo Freixo, porque a Globo tem negócios na cidade, né? A Fundação Roberto Marinho tem negócios na cidade, negócios na área da educação, na área da cultura. Então, é óbvio que os meios de comunicação ali, estão ali na sede da Globo é o Rio de Janeiro, esses meios de comunicação não vão dar trégua para ele. Tampouco a Câmara de Vereadores. Né? A Câmara de Vereadores do Rio, a respeito do PSOL ter aumentado a bancada e de ter vereadores do PT eleitos, né? E alguns do PDT, que compõem, digamos assim, uma bancada de esquerda, a maioria da Câmara de Vereadores é composta de milicianos, de pastores evangélicos, fundamentalistas da pentecostais, de oportunistas, de demagogos que são. Cuidam das suas paróquias, dos seus bairros, enfim, também representaram uma dificuldade para ele. Né? Eu imagino que também a diocese do Rio de Janeiro não vá ser assim, tão simpática à laicidade que o Freixo propõe na sua gestão. Então, é isso, tem oportunidades e há riscos. Né? Mas eu acho que por causa dos riscos não podemos perder a oportunidade. Nós estamos nessa batalha para vencer as eleições. Eu acho inadmissível que Crivella vença as eleições do Rio de Janeiro. Assustador é que Crivella vença, porque Crivella tem apoio aberto, público, das milícias. As milícias são máfias, certo? O Crivella tem apoio das igrejas fundamentalistas, que são contrárias ao povo de santo, às religiões de matriz africana, que estão na base da identidade carioca. Quer dizer, não há identidade cultural carioca sem os terreiros de Candomblé, sem os centros de Umbanda. Toda a escola de samba no Rio de Janeiro está assentada no terreiro de Candomblé, no centro de Umbanda. Ou seja, a própria indústria do carnaval depende dessa identidade. Como é que a gente vai ter um prefeito da cidade que é contrária às religiões de matriz africana, que demoniza essas religiões, que as trata como encarnações do mal? Como é que o Rio de Janeiro, que é a cidade destino turístico LGBT, reconhecida mundialmente, que recebe centenas de milhares de pessoas LGBTs que trazem divisas através do turismo, pode ter como prefeito alguém que é contrário à comunidade LGBT, que considera a homossexualidade um mal? Isso dito no livro, escrito quando ele tinha 42 anos, e que está aí, né, publicado e circulando. Então, assustador é que os liberais cariocas, né, os ricos, os milionários cariocas, estejam pensando em votar em Crivella. É lamentável, por exemplo, que a direita judaica no Rio de Janeiro se coloca agora contra Marcelo Freixo, porque um membro do partido, que é o Babá, escreve um texto antissemita. Quer dizer, o Babá escreveu um texto antissemita não quer dizer que o Freixo seja antissemita, que eu seja, muito pelo contrário. Nós temos maior respeito pela comunidade judaica, eu já dei mil provas disso, não é agora. A luta contra o antissemitismo é também uma luta minha. Então, é inadmissível que essa elite, por exemplo, esteja aproveitando essa burrice do Babá para justificar a voto do Crivella, quando o Crivella é também alguém que não tem apreço por outras religiões, como a própria religião judaica. E isso é que eu acho assustador. Imaginar que alguém possa querer Crivella no prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que o Freixo é o melhor candidato, sempre foi, de todos eles, o melhor candidato, apesar de ter a Jandira lá na disputa, o Molon também, que era um candidato de esquerda, mas o Freixo era o melhor candidato e continua sendo o melhor candidato, o único de todos eles que tem um programa para a cidade, um programa que é diferente do que foi implementado até hoje, um programa que eu posso traduzir em uma frase que faz da cidade uma cidade das pessoas, não uma cidade dos negócios, não uma cidade gentrificada para servir ao lucro das elites de sempre. Uma última questão. O que é o PSOL hoje, deputado? Qual é a abrangência dele e como que ele se articula e define as bandeiras em comum? Olha, eu acho que responder isso pode até me trazer problemas com o partido, porque eu não posso aqui falar em nome do PSOL. Eu sou um parlamentar eleito, né, do PSOL. Sou uma das figuras públicas do PSOL e reconheço que o meu trabalho acaba imprimindo uma identidade ao PSOL, né? De certa forma, o PSOL é hoje identificado como um partido que defende as liberdades individuais, os direitos civis e as minorias, muito em função do meu trabalho e da projeção nacional que eu tenho, né? E aí no rastro vem o trabalho do Marcelo, que é menos conhecido do que eu, mas também se tornou bastante conhecido. O enfrentamento que ele fez às milícias do Rio de Janeiro deu visibilidade. Isso acaba dando uma identidade ao partido. Então, eu diria que nós gostaríamos, eu, Marcelo, Chico, outras figuras públicas do partido, gostaríamos que o PSOL fosse a esquerda do século XXI, essa esquerda ecológica, que pensa as questões ambientais, que pensa a política identitária e a política de afetos não como uma política menor, mas como uma política prioritária, e que concilia essa política identitária de afetos com a própria política de classe, que é uma herança das esquerdas de primeira e segunda geração. Então, não é que a questão marxista tenha que ser abandonada. Nós temos que aprender que ser de esquerda no século XXI é lutar com Marx, sem Marx e, às vezes, contra Marx. E quando eu digo contra Marx, é os próprios limites do marxismo que não dão conta, por exemplo, dessas questões contemporâneas, que é a questão de gênero, a questão em torno da comunidade LGBT, a questão ambiental e as questões raciais, certo? Então, nós queremos ser essa esquerda do século XXI, mas ainda não podemos ser porque, ao mesmo tempo, o PSOL é um conglomerado de tendências, né, de correntes. E essas correntes, muitas vezes, e faz parte da própria dinâmica interna da democracia interna do partido, elas entram em rota de colisão sobre essa identidade. Vemos aí o exemplo dessa questão judaica aí. Não só agora. Quando eu fiz a visita a Israel, a convite da Universidade Hebraica, e eu fiz um programa em Israel e na Palestina, junto com a esquerda israelense, para tratar do conflito israelo-palestino, eu fui a convite da esquerda israelense, né, ao sionismo de esquerda, a uma oposição dentro de Israel, a Netanyahu e a política colonialista de Netanyahu, as incursões do exército israelense na Palestina, a uma esquerda contrária a isso lá. E foi essa esquerda que me levou para dar uma palestra na Universidade Hebraica. A despeito disso, eu fui atacado não só pelos meus pares, por uma esquerda antissemita que ainda tem abrigo dentro do PSOL, mas também por uma esquerda antissemita que está no PCdoB, né, que foi o partido que mais me atacou durante essa viagem, e no próprio PT, que também me atacou, desconsiderando que antes de mim, Paulo Abrão foi fazer o mesmo programa que eu. Né, mas como Paulo Abrão era membro do partido, o partido fez vista grossa e decidiu me atacar quando eu fui, sem ouvir sequer as minhas razões e sem reconhecer o programa. Então, o PSOL é um partido que tem esse conglomerado de tendências e que, sendo um conglomerado de tendências, essas tendências muitas vezes entram em rota de colisão. Né? Tem uma esquerda do PSOL ainda que é, como eu disse, digo para você, o coração e a mente está em 1917. Né? Uma esquerda que pensa só em termos de luta de classe. Deputado, em termos de luta de classe tão somente, exclui uma série de outras questões que são contemporâneas, que são prementes e que nós não podemos deixar de lado. Deputado, eu tenho em casa umas caçulas feministas aí, que são suas admiradoras, e uma delas, você tem duas coisas que estão comprometendo, digamos, a sua imagem aí. Uma foi essa questão de Israel, que eu expliquei para elas, que tem uma intelectualidade de esquerda em Israel, do melhor nível aí. Que... Uma outra, que eu não sei, estou colocando para esclarecer, é que a lei de regularização da prostituição teria previsto direitos do cafetão. Existe isso? Não, isso é uma mentira descarada, e eu vou dizer com essa palavra com gosto, é uma mentira descarada e um expediente que não deveria ser usado por pessoas que se dizem de esquerda, que é mentir e caluniar, porque não consegue vencer no debate. O projeto de lei, em momento algum, prevê direitos de cafetão, porque isso não existe. Primeiro, o projeto de lei não é um projeto meu, é um projeto proposto pela Rede Brasileira de Prostitutas, organizada politicamente desde 1987, quando eu era uma criança em Alagoinhas, na Bahia, vendendo nas ruas para ajudar minha mãe em casa, eu e meu irmão. Então, desde 1987, que Gabriela Leite, a convite de Brizola, organizou uma Rede Brasileira de Prostitutas para reivindicar direitos sexuais e reprodutivos e para regulamentar a profissão no Brasil. Então, em primeiro lugar, diga à sua filha que ela não tem o direito de falar em nome das prostitutas. As prostitutas são sujeitos de direito e elas podem falar em nome delas mesmas. Não são feministas formadas das melhores escolas de filosofia e ciências humanas que estão habilitadas para falar em nome das prostitutas. Deixa eu te falar, fazer uma defesa da menina, é uma adolescente que acha que o protagonismo do movimento negro, do LGBTG, deve ser das próprias vítimas. Então, ela não tem o dogmatismo. Ela trouxe uma indagação que eu estou colocando para que você esclareça. Estou explicando porque é importante explicar. Não estou fazendo acusação a ela. Eu quero que você explique isso para ela. Então, da mesma maneira que os negros têm o direito de falar por si mesmos, mas mesmo assim, a gente tem que também, ao mesmo tempo, né, ao reconhecer o protagonismo e reivindicar o protagonismo, nós temos que levar em conta que o pertencimento tão somente não autoriza aquela pessoa, não autoriza a fala daquela pessoa, e a gente está vendo aí, por exemplo, o caso desse garoto do MBL, que é negro e gay, e foi eleito para vereador em São Paulo, e que tem um discurso absolutamente contrário às reivindicações históricas do movimento negro e do movimento LGBT. Ou seja, é alguém que, embora pertença, tenha um pertencimento a esses grupos difamados e a essas minorias, o discurso que ele defende é contra as próprias reivindicações históricas desses movimentos. Então, a gente tem que se reconhecer e defender o protagonismo, mas temos que levar em conta que nem sempre o pertencimento dá autoridade ou paz, ou dá legitimidade à fala dessa pessoa. Sim. Então, a gente tem que levar em conta isso. Então, voltando ao protagonismo, as mulheres prostitutas têm direito a esse protagonismo. Esse projeto de lei já tinha sido apresentado aqui através do mandato do Gabeira, porque Gabriela Leite não encontrou, na época, nenhuma deputada da bancada feminina, digamos assim, que quisesse vocalizar esse projeto, porque a prostituição ainda é estigmatizada, ainda é vista sob maus olhos, assim, quer dizer, as pessoas veem com maus olhos a prostituição, ela é estigmatizada, marginalizada e há um custo eleitoral para as pessoas que defendem puta. Então, nenhuma deputada quis vocalizar esse projeto aqui. O Gabeira foi essa pessoa que vocalizou. O projeto tramitou, mas não foi aprovado. O Gabeira deixou de ser deputado, Gabriela Leite me procurou e falou que gostaria que eu vocalizasse. E eu perguntei a ela por que ela não procurava uma deputada. E ela disse para mim que eu não vou procurar uma deputada, porque eu já tive experiência com a bancada feminina, nenhuma delas quis vocalizar o projeto. O fato de ser mulher não torna a deputada necessariamente solidária às prostitutas. E como você trabalha com direitos sexuais e reprodutivos, e você é um cara corajoso, não teme o custo eleitoral de determinada agenda, eu gostaria que você vocalizasse. Então, diante desse apelo da Gabriela Leite, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida, que infelizmente nos deixou, eu fiz o projeto. Coloquei o projeto, a gente reelaborou o projeto, colocamos o projeto em discussão com a Rede Brasileira de Prostitutas, O projeto foi basicamente construído com as sugestões delas, e o projeto busca legalizar a casa de prostituição, porque no Brasil prostituição não é crime, ao contrário de outros países. No Brasil, prostituição não é crime. A prostituição, inclusive, está lá na lista de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego à espera de regulamentação. Mas o Brasil encontrou um modo indireto de criminalizar a prostituição, que foi criminalizar a casa de prostituição. Então, ao criminalizar a casa de prostituição, as prostitutas elas não têm o direito de se organizar em cooperativas, por exemplo. Porque se elas se organizarem em uma cooperativa, eliminando a figura do capitão, desse intermediário, né, que é chamado de capitão, se elas querem se associar em cooperativa, elas não podem, porque se elas montarem a cooperativa, elas são acusadas de crime, porque elas constituíram uma casa de prostituição, certo? A despeito da casa de prostituição ser criminalizada, ser ilegal, você sabe disso, que há centenas de casas de prostituição funcionando nesse país, milhares. E as prostitutas são mais protegidas nas casas do que nas ruas. Lógico, e elas estão funcionando no vácuo da legalidade. Quando elas funcionam no vácuo da legalidade, o que acontece? Acontece exploração sexual. Porque se formalmente a casa não existe, para o Estado a casa não existe, a casa opera no vácuo da legalidade, nada protege uma mulher da exploração sexual. Entendi. Então, pode acontecer, e acontece muito, sobretudo no proletariado da prostituição, acontece muito de sim a ela prestar um serviço e o cara, o dono da casa ou a dona da casa, ficar com 70% dos recursos que dá sempre para ela. Então, quando as prostitutas querem a legalização da casa, é para permitir uma fiscalização, para permitir que pelo menos, e aí está lá colocado, elas colocaram esse piso, né, que foi a decisão delas, não foi minha, elas colocaram um piso, elas são a única categoria que tem um piso, ou seja, elas ficam com, no mínimo, 50% dos recursos aferidos com a prestação de serviço sexual. É. Se elas ficarem com menos de 50%, é considerado exploração, a casa, então, terá que ser fechada. Então, a legalização era boa, não só por esse motivo, porque dá segurança jurídica para elas, como também permite que vá políticas de saúde sexual e reprodutiva para as casas de prostituição. Então, ao contrário do que pensam as feministas radicais, as que querem abolir a prostituição não vai ser abolida, porque a prostituição existe desde que a humanidade existe, né? Então, o que a gente deveria fazer, em vez de buscar abolir a prostituição, é regulamentar para que as mulheres prostitutas, sejam aquelas que escolheram ser prostitutas, sejam aquelas que são prostitutas por circunstâncias socioeconômicas, dá a ela segurança jurídica, né? E o acesso a políticas de saúde reprodutiva e saúde sexual, que muitas não têm, protegendo-as da exploração sexual. Tá. Essa é a função do projeto. Só para entender, então, essa campanha partiu das feministas radicais, é isso? Para fazer essa campanha. E as feministas radicais, elas são tão desonestas intelectualmente que elas foram capazes de vir à Câmara dos Deputados e fazer uma aliança com João Campos, que é um deputado fundamentalista de Goiás, que é o autor, o relator do projeto do Estatuto do Nascituro, que é um projeto pavoroso, que atenta contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É o grande vocalista que vocaliza aqui a luta contra a legalização do aborto. Elas foram capazes de fazer uma aliança subterrânea com ele para ele derrubar o projeto Gabriela Leite, que eu batizei o projeto Gabriela Leite. Então, vejam o nível de canalice e de desonestidade intelectual que esse setor do feminismo, que é um setor barulhento, um setor minoritário, mas um setor muito barulhento nas redes sociais, foi capaz de fazer. Então, é nesse sentido que essas mulheres, essas feministas, prestam de serviço à luta do feminismo mais amplo. Porque quando elas me desqualificam dessa maneira, me chamando de legalizador da cafetinagem, ou mesmo me acusando de pedófilo, né, porque elas foram capazes de fazer isso, elas estão, na verdade, atentando contra uma luta histórica do feminismo, porque a legalização do aborto é uma luta histórica do feminismo, e eu sou o autor do projeto de legalização do aborto, como sou autor do projeto também contra a violência obstétrica, por uma divergência ideológica em torno da política. Né? Isso é uma loucura. E essa é uma questão que não está só no Brasil. Na França aconteceu a mesma coisa. As prostitutas organizadas politicamente tiveram que dizer para as feministas radicais lá, alto lá, vocês não falam em nosso nome. Estão precisando criminalizar a prostituição sem nos ouvir, a nós prostitutas. Tá claro. Ficou... Ficou claro, deputado. Muito obrigado aí por sua entrevista aí ao Sala de Visita. Um abraço, claro, então, viu? Um abraço. Tchau. Mas é isso mesmo. Minha filha foi com a... faz parte das prostitutas, né? Das feministas radicais. Deixa eu salvar aqui. O senhor tem um trabalho que o senhor faz com relação à música, que se... não música de bar, pensando no nosso SoundCloud mais.